Paulo, após erro 5107, 0935. Correto, 9923, portão 4, sentando todo pushback, senhor. Chamado. Patrulharei, confirmando 63, não autorizado até o 050. Afirmo. Patango, hotel Lima Tango, adiante. Autorizado acionamento. Sabe 5955, decolou os 41, chama controle 19 decimal 35. 41 acelerado 35, acelerado 35. Recife 285, Terni 1245. Controle Salvador, Sérgio 5957. Sérgio 5955, contato radar na decolagem, suba para o nível 970, saída Arão, 5955. 5955, saída Arão, coletorizado, prossegue DCT. Então, eu só tô perfil da Arão até Arão, 5955. Aderação 5. 5949, controle de Salvador. Me escuto. Agora centro Recife 2685 até 2545, bom. 2685, 2545. Controle, Papa Romeu, Foxtrot Vitor. Papa Romeu, Foxtrot Mike Vitor, mude transponder para 0276. Siga em condições visuais. Papa Romeu, Mike, Foxtrot Vitor. Atenção, Pouso 917, se possível, Pouso VR. Foxtrot Mike Vitor, quais suas regras de voo? Tá, visual, condições visuais, Recife 095, tá 41 milhas. Vou prosseguir conforme as regras de voo visual. Lista para o tráfego em Salvador, altímetro 10, 1612. Contato o radar agora, 41 milhas, noroeste Salvador. Vai programar aí a aproximação pelo setor noroeste de Salvador. Foco 3, Mike Vitor. Mike Vitor. 3 Alugou o 923, 103 a bordo, 3 horas e 50 até na Galeão. Desço para o tráfego da pista 17. Quando possui referências com aeródromo, autorizado a prosseguir rotatório. Foxtrot Mike Vitor. Mike Vitor. 3, taxa autorizado, Índia, Alfa, teu ponto de perto 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0, 1 no 6. 16, estamos esperando 28, 9, 26, 9, 26. 363, Guarulhos, 340, será coordenado, mantendo a minha escuta e aguardo informação em curso, novembro. 10 de novembro, confirma a aerovia que está sendo autorizada, senhor, a preço 50 ou 58? Eu perdi 50. 50, obrigado. Papa Romeu, Mike Tango Lima, chame agora centro Recife E1 2085 até 2545, por favor. Positivo, poderia confirmar a frequência, senhor? 2085 até 2545. 2685-2545. 2085-2545, afirma. 2545, ciente, obrigado. Controle, formatório, nave tentando modular com controle, clareza 1. Está Lima Tango, senhor, está copiando? Está Lima Tango, só posso assistir rádio, confirme. Controle Salvador, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, decola da 197 à sua escuta. Alfa Vitor Juliette, contato radar de decolagem, mantenha o corredor Axé, Alfa Vitor Juliette. Corredor Axé, mil pés, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Bom dia, é o Papa Tango, Índia, Mike Alfa, 20 de novembro. Hotel Lima Tango agora, sim, clareza 5, Hotel Lima Tango. 7 do seu tráfego, prossegue condições visuais para São Francisco do Conde, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, mostrando para uma operação Francisco do Conde, Hotel Lima Tango. Papa Tango, Índia, Mike Alfa, sério identificação, Índia, Mike Alfa. Acionou o identio, Índia, Mike Alfa, agora 38 milhas de Salvador. Acionou 6311, desce para 2010, altímetro na 0, na 62. 2016, portanto. Papa Tango, Índia, Mike Alfa, contato radar 37 milhas, Nova Salvador, estação vigilante. Prossiga em condições visuais de Salvador, setor noroeste. Índia, Mike Alfa. Positivo, está 25 milhas de Paripe, no ponto da descida, senhor. Sérgio. Autorizado para seguir descida para o tráfego, dá para seguir pista 17, confirma. Positivo. Autorizado para ele parir para ingressar Interlagos. Está aguardando para descer o Índia Michael. Confirma para o controle de Salvador. Está no ponto ideal de descida, o Índia Michael. Certo. Desça para 1500 pés, condições visuais. Altímetro 10, 62. Parou no 1500 com 10, 62. Duno 923, autorizado a alinhar e manter, pista 28. Lima Tango, quantos minutos mais para o pouso? Lima Tango, controle. Escuta, tá, Lima Tango. Seu nome é 311, voo Lama, informe, sinal do procedimento de vento RDMA, pista 28. Forma, voa de Lama, informará. Quantos minutos mais para o pouso, tá, Lima Tango? Mais 7 minutos para a posição. 510. Um atraso nessa altitude de informar. Se a frequência de coordenação local está bom, voltamos. Grato, Otário Matango. Autorizado decolar pista 28, 190 graus, 059. 17, é iniciando então, 922, 130. Responde, sequência do controle 119, decimal 35. Pista 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via Opera 850. Saída Gol e Transição, Gol e Transição Eval. Após o eu 28, curva esquerda após, 5114, de 935. Ativar o perfil Gole, Eval, Eudes. Gole, Eval, Eudes. Correto, olha o meu portão, já foi para o pushback acionamento, tá? 3663. Para o 612, chama lá para o push acionamento. E a pista 2, eu te chamo agora para o 612, vão com o acionamento 3 no ar. Confirmando, foi? 198, 612. 18,6, tá, bota o acionamento. Chanel 63 ou no ano? O Chanel 63 no ano, cheque trem. Baixou e chegou. Autorizado pouso, pista 28, 170 graus, 039. E pouso, 98. Ah, 28. O 1923 decolou 51, chame o controle, 1993. Olá, 35, obrigado. Controle, é o voo no 922, bom dia. 922, confirme. 923, desculpa. Já chegou o 923, contato radar na decolagem, sua para linha 3620, oferecida a seda Gole e voo posteriormente Eudes. Altitude que passa agora, 923? Está passando 2800 agora. Levar o Eudes, né, Tchano? 2-3-3-0. Esquerda, não temos a informação sobre o modo Charlie. Agora sim, com 3.000 pés. Sim. Acendo 3 e 500 agora. Doutor Salvador, está 3-4-5-4, informação novembro. Doutor 3-4-5-4, contato radar. Desça para o nível 080. Toda a pura de Joana para a chegada, Cari. 080, já está voando a Blood Jonathan 3454 e 32 está arrinado para 28. 3454, autorizado então a Prodo Serra Vitor 362 para o procedimento arrinado. Ser ativo na Prodo Serra Vitor 362 para 3454. Mike Vitor já avisou com a aeródromo? Batião, tá listando a aeródromo. Possível rota para, chame agora a torre, salva dando 8.62, é um bom pouso. Obrigado. Papa Romeo, Foxtrot, Mike Vitor. O Chanel 63 no 1, no solo 5-4, libera esquerda, mantém a posição liberada, solo 1, 2-1, no decimal 9, 5-4. 2 esquerda, 2-1, 9, 63 no 1. Procurador, Papa Romeo, Foxtrot, Vitor, passando a rota para. Papa Romeo, Fox, Mike Vitor, ciente. Prossegue para 1-7, chame na final. Chamar na final. Bom dia, Xané, 63 no ano. Alfa Índia, portão 01, Xané. Alfa Índia pro 01, 63 no ano. Check trem. 8 pop 7, 190 graus, 03 Mons, Fox Mike Vita. Grupo. Alfa Vita Juliette, na vertical do farol da Barra, no corredor Axé. Forma e combo visual com tráfego de Vera Cruz, Vita Juliette. Tem uma mensagem para Alfa Vita Juliette? Forma e combo visual com tráfego de Vera Cruz, Vita Juliette. Estou visual com Vera Cruz, Alfa Vita Juliette. Gente, eu tenho a frequência livre para a coordenação local, Vita Juliette. Frequência livre para a coordenação local, Alfa Vita Juliette, grato. Curitiba, nível 360, aguarde coordenação. Aguardando 3259. Restrito nível 340. Restrito 340, 923. Chame agora Recife 2004, operando 28.8, bom voo. 264, 328, obrigado. Para o Ilha Maquiato. Maqui Alfa, guarda de pista livre. Romeu Fox Mike Vitor no solo 58. Autorizado 180 graus, backtrack, chama liberando. Country 359, copia? Copia 359. Salvador Curitiba, nível 360, aerovia Uperuísque 58. Cola 28, curva à esquerda, subida Gole, após Eval, após Sagaz. Gole Eval Sagaz, 5122. Eu transponder com frequência do controle 119, decimal 35. Esquivo 360 autorizado para Curitiba, decolada 28, curva à esquerda, acedecerá Gole Eval, depois direto Sagaz. 5122 é o transponder, 6935 é o controle, então 3259. Correto, 08 é o portão, champanhe para o pushback, acionamento. Bora, obrigado. E Sapatango, Índia Mike, ó. Autorizado, 190 graus, 069. Tele Viposo, Índia Mike Alfa, está com 37 trabalho. Na escuta. Prossiga, na escuta. Confirmando apenas aerovia Uperuísque 58. Afirmativa, Uperuísque 58, confirmando, TAM 3259. 3454, cruza 090 para o 080 com referências visuais. Ciente, descido até 2500, porte nacional da RNAS. Até 2500, autorizado, reportará na final RNAS, 3454. Salvador, OTAN 3454, está totalmente visual, pode voar na proa do 363. Salvador, muito bom dia, TAM 3663. Digo TAM 3663. Tá no 06, puxa o acionar. Autorizado, Chan Jacques. Chamaremos, 3663. Diga, 7604. Sente como a sua novembro, com autorização para Brasília, 380. 380, Brasília? Afirmo. Gente, será coordenado, fuma 5 CAO, 3304. Gente. Forte visual com a cabeceira, 3454. É, Matheus, já está visual, tá? 3454. Gente, chame torre, 18-6. 18-6, tá? 3454, tenha um bom dia, senhor, bom trabalho. Obrigado. 3304, autorizado, Salvador, Brasil, nível 360. Autorizado, 360, aerovia Altos, aluno 7, decolada 28, curva A. Esquerda, perfil Gol e transição Ofito. Código 5123, frequência do controle 119.35. Gente, Azul Brasília 360, Azul 17, pista 28, curva esquerda na Gol e Ofito 5123. E o trânsito ATT 119.35, 3304. Responde 119, correção, 5123, correto, responde e controle 119.35. 5123, 119.35, 3304. Depois do portão, está entrando para o pushback, excelente. Portão 2, vou chamar. Check. Livre posto, 3454. Salvador, bom dia, Marilog 6514. Marilog 6514, sua identificação autorizada de chegada e pitch, desça para 2000 pés, 1016 na Jorge. Dia chegada e pitch, 2000, 6514. Tem 350, táxi autorizado, Juliette, Alfa, pode esperar 28, torre 1186, Justino 0, 16, o TAM 3663, tem um ótimo voo. Julieta Alfa, ponto 028, 18-6, ou no 06. Até o ponto de espera da 1-7, aguarde para a decolagem, confirme os demais dados da notificação.